Você aí, ouvinte, tem alguma história de amor que não deu certo? Aquele encontro marcado pelo MSN que foi um fiasco? Quer voltar com aquele seu ex ou sua ex que te trocou por outro alguém? Envie para nós e divida essa linda história fracassada de amor. Silver screen.